Ficheiro 2. Primeira parte, 1865 a 1886. A mãe caça 3 dias em cada 4. Eu continuo a desenhar com grande entusiasmo. Estudo o meu alemão, história, literatura. Mas vê-me como uma selvagem, o que me é indiferente. Maria Amélia de Orleães e Bragança. Genealogia dos Orleães. Luís Filipe I casou com Maria Amélia de Bourbon e tiveram 7 filhos: Fernando, Duque de Orleães, Luísa, Luís, Duque de Nemours, Clementina, Francisco, Príncipe de João Vie, Henrique, Duque de Aumale e António, Duque de Montpensier. O mais velho, Fernando, Duque de Orleans, casou com Helena de Mecklembourg-Schwerin e tiveram 2 filhos: Luís Filipe, Conde de Paris, e Roberto, Duque de Chartres. Luís Filipe, o Conde de Paris, casou com Maria Isabel de Montpensier, uma prima, filha do tio mais novo. Roberto, Duque de Chartres, também casou com uma prima, Francisca de João Vie. Luís Filipe, Conde de Paris, casado, portanto, com Maria Isabel de Montpensier, teve os seguintes filhos: Maria Amélia, que casou com Dom Carlos I, rei de Portugal; Filipe, Duque de Orleans, que casou com Maria Doroteia de Áustria; Helena, que casou com Manuel Felisberto, Duque de Aosta; Carlos, Isabel, Jaque; Luísa, que casou com Carlos de Bourbon das Duas Sicílias; e o mais novo, Fernando, Duque de Montpensier, que casou com Marie Isabel. O segundo filho, Roberto, Duque de Chartres, que casou com Francisca de João Vie, teve 5 filhos: Maria, que casou com Valdemar da Dinamarca; Roberto, Henrique, Margarida, que casou com Armando de MacMahon; e João, Duque de Guise. 1. Canal da Mancha, 30 de junho de 1871. Vindos de fora do Palácio das Tulherias, ouviam-se gritos. Abdica, abdica, gritavam, com um ódio surpreendente na voz. A minha mãe entrou no quarto onde brincávamos e mandou-nos segui-la. Deu-me uma mão a mim e outra a Roberto e arrastou-nos pela escadaria abaixo até ao escritório do meu avô, do teu bisavô, Amélia. No meio de um pequeno grupo, o meu avô falava alto, coisa tão rara nele. E recordo-me como se fosse hoje da tristeza e incompreensão nos seus olhos. Gesticulava intensamente, argumentava e contra-argumentava. A faixa azul que lhe atravessava o peito brilhava à luz das 1000 velas do candelabro, acesas em pleno dia, de tal forma era escuro e chuvoso aquele dia de fevereiro. Aos poucos fui percebendo que a sala estava cheia de gente. Quando nos sentimos assustados, não conseguimos ver o retrato todo, como se o medo só nos permitisse compreender um bocadinho de cada vez. Sabes como é? A minha avó, Maria Amélia, aquela que te deu o nome, estava sentada num canapé de veludo azul. Repara, não é estranho como estes detalhes resistem ao tempo? Direita e digna, com o neto mais pequenino ao colo, que tinha pouco mais de 3 anos. E as filhas e noras ao seu redor, como sempre. No círculo mais próximo do meu avô, iam assumindo forma e saindo da sombra Nemours e Montpensier, o mais velho e o mais novo dos filhos do rei, o ministro da guerra, o chefe da guarda, e todos tinham opiniões opostas, sobrolhos franzidos, as caras fechadas, como quando estamos a tentar raciocinar depressa. Mas o pânico impede-nos de alinhar 2 pensamentos de seguida. A voz do rei fazia-se ouvir acima de todos os outros. Durante 18 anos do meu reinado, fui um homem de paz. Se querem que abdique, abdicarei. Nunca o sangue dos franceses correrá por minha causa, dizia. Um murmúrio de admiração e surpresa percorreu a sala. Lembro-me da cabeça da minha avó acenar que não. As vozes que pediam a morte do rei chegavam-nos cada vez mais fortes e estridentes, enchendo os corredores, os salões e cada canto do palácio. Endireitei-me e, envergonhado, larguei a mão da minha mãe. Quem é que nos atacava e por que não eram silenciados pelos nossos soldados? Onde estava a Guarda Nacional? Pensava zangado. Ao longe, já ouvíamos as pancadas na grande porta de carvalho. Dentro em breve, estão cá dentro. É preciso agir depressa, exclamou alguém. Estampidos fortes cortavam o ar. Já disparam, sussurrou Roberto, aproximando-se instintivamente de mim, o seu irmão mais velho, como se eu o pudesse proteger de fosse o que fosse. Os guardas, postados em frente das portas do escritório, estavam tão nervosos como eu, mas hirtos, cerravam fileiras, formando uma barreira entre a família e os revoltosos. Subitamente reparei numa figura que não conhecia. Soube depois que se tratava de um jornalista, amigo do rei, e que, com todo o desplante e sem cerimónia, insistia: enquanto é tempo, entregue a regência à sua nora, abdique a favor do seu neto Luís Filipe, conde de Paris. Imagina, Amélia, minha pequenina, o que senti quando percebi que sugeriam que fosse eu, um miúdo de 9 anos, que ainda me agarrava às saias da minha mãe por tudo e por nada, a usar a coroa de França. Amélia ouvia-o, os lábios entreabertos, a garganta seca, um nó que quase a impedia de respirar. Não tinha ainda 6 anos, fazia-os dentro de 3 meses, mas era a mais precoce das crianças. A filha mais velha do chefe da casa de Orleães, do pretendente ao trono de França, educada com um rigor que lhe permitia seguir estas conversas sem interromper nem fazer um comentário. Ouvia o pai fascinada, a sua mão na dele, no convés daquele barco em que faziam a travessia do Canal da Mancha, o vento a fustigar-lhe os cabelos. Pai, continue, por favor. E o que disse o seu avô? O que disse o rei Luís Filipe? E a multidão apanhou-vos? Magoou-vos? O pai sorriu-lhe com ternura. Não era a primeira vez que Amélia escutava esta história, a história dos Orleães. Meu Deus, escutava-a desde o berço, como uma balada de uma caixa de música já velha e gasta. Mas sim, reconhecia-o, hoje tudo parecia novinho em folha, neste paquete que os levava de regresso à França, 23 anos depois de ele a ter deixado. A terra que Amélia nunca tinha pisado. Com os olhos a brilhar, postos no horizonte escuro onde dentro de horas surgiria o seu país tão amado, continuou. O meu avô olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Corei, julgo que corei, e tentei fazer-me mais alto do que era, no desejo imenso de parecer grande, adulto, capaz de cumprir todas as ordens que me desse, de fazer vencer a monarquia pela qual ele tanto lutara. Sabia bem que era o meu pai que ali deveria estar, e não eu, Amélia, o delfim que França amava, o herdeiro. Mas o meu pai morrera 6 anos antes, num estúpido acidente em que a carruagem se voltou. O povo chorou-o como a nenhum outro. Choraram a morte aos 32 anos de idade daquele homem forte e cheio de encanto, de que infelizmente me lembro tão pouco. Por isso restava eu, Luís Filipe, conde de Paris, naquela sala, sob o escrutínio de um jornalista que nunca vira, mas que me queria entregar o trono. O trono da minha família, dos conselheiros do meu avô e até do tio Nemours, que estranhamente secundara o tal homem. Amélia, filha, não sei se percebes a generosidade de Nemours. Era o segundo filho do rei, poderia muito bem ter ambicionado o trono para ele, em lugar de apoiar uma cunhada e um sobrinho ainda tão pequeno. Mas Nemours, sabendo que os franceses não o queriam no trono, insistiu. E insistiu que abdicasse em mim. E o rei sentou-se à secretária e escreveu vagarosamente: na sua letra desenhada de quem não gosta de ser apressado em nada. Ao lado, a tua bisavó suplicava-lhe que ficasse, dizia-lhe que era preferível morrerem ali, mas o rei não queria perder mais vidas. Amélia soltou um suspiro profundo. Quantas vezes lhe diziam que era precipitada, que fazia tudo a correr, que não pensava antes de falar ou de escrever? Como é que o bisavô, com os cavalos a galoparem por baixo das janelas, o barulho dos tiros e os gritos da multidão, as chamas dos palácios de Paris que já ardiam, como é que o último rei que França conhecera tivera a coragem de desenhar as letras devagarinho, logo aquelas que lhe roubavam o trono? O pai leu alguma vez a carta? Sabe o que estava escrito? Perguntou. O conde de Paris levou a mão ao bolso do seu sobretudo pesado e tirou de lá um papel amachucado. É essa a carta, pai, a que o bisavô escreveu? Exclamou Amélia, estendendo a mão para ela. Não, filha, é uma cópia que fiz e guardo entre os meus papéis mais preciosos. Ontem, quando acabava de arrumar as malas e encaixotar os livros, fui procurá-la. Precisava dela. Hoje, acima de todos os dias, precisava dela. Pode ler-me? Atreveu-se a perguntar Amélia, enquanto, desolada, tomava consciência de que não havia luz suficiente para que o fizesse. Não preciso de a ler, sei-a de cor. Concentrando o olhar na escuridão, recitou-a, e o timbre da sua voz fez tremer o coração de Amélia. Abdico desta coroa, que a voz nacional pediu que usasse a favor do meu neto, o Conde de Paris. Que tenha êxito na grande tarefa que lhe cai hoje sobre os ombros. Neste 24 de fevereiro de 1848, Luís Filipe. Durante longos minutos só se ouviu o barulho das ondas e dos motores do barco a trabalhar. Amélia desviou o olhar, com as lágrimas a picarem-lhe os olhos. Luís Filipe foi obrigado a respirar fundo, para que o vento frio lhe enchesse os pulmões antes de conseguir continuar. Quando percebi que o meu avô se preparava para seguir a sugestão de Nemours, senti os joelhos vacilarem. Encostado à minha mãe, percebi que o seu corpo tremia. Ela sabia que era sobretudo sobre ela que o rei depositava o destino de França. Confiava-lhe a missão de me fazer coroar rei, de velar por mim neste ambiente de insanidade mental que nenhum de nós compreendia. A Rainha Maria Antonieta não podia deixar de vir à mente todos os que estavam naquela sala e a minha mãe não era exceção. Muito mais do que temer por si mesma, temeu pelos seus dois filhos, por mim. Amélia apertava a mão do pai com força. Não suportaria perdê-lo e, no entanto, ele perdera o seu pai ainda criança. E o que fez a avó Helena? O Conde de Paris retomou a história, quase como se não tivesse ouvido a pergunta da filha, como se estivesse a contá-la a si mesmo, a regressar no tempo, a mergulhar no passado para recolher forças para o futuro que finalmente chegava. A minha mãe atirou-se aos pés do rei, implorou-lhe que não lhe entregasse essa responsabilidade. O meu avô deu-lhe a mão e ajudou-a a erguer-se, aconchegou-a nos seus braços fortes e disse-lhe que era por França e que à pátria não se negam sacrifícios. Nemours e Montpensier não deixaram que a cena se arrastasse. Não era tempo de lágrimas nem de hesitações. Entregaram-me a mim, a Roberto e à minha mãe, a um grupo de guardas fiéis e ordenaram-nos que não saíssemos das Tuilerias. O ministro da Guerra ficou conosco, a carta do meu avô na mão, os olhos no chão. Olhando pela janela, vi a pequena comitiva atravessar o grande jardim das Tuilerias em silêncio, entre as bátegas de chuva e o labirinto de buchos, a caravana engrossada pelas damas da minha avó, adidos de campo, criados, um pequeno grupo de fiéis que partia com aqueles que serviam há tantos anos. Sem uma mala na mão, mal agasalhados, Pareciam vagabundos obrigados a fugir do palácio onde tantos deles tinham nascido. Saíam pela porta dos fundos, escorraçados por uma multidão que, afinal, nem sequer sabia bem porque lhes colocava a cabeça a prémio. A minha mãe afastou-me da janela, onde o parapeito já tinha a marca de uma bala perdida, e arrastou-me para junto da lareira. Para onde fogem, mãe? Como vou escapar às multidões que já enchem as ruas? Perguntei ansioso. O ministro da Guerra garantiu-me que o Nemours combinara com o resto da família um ponto de encontro e que tinha partido para procurar transporte, carruagens, berlindas, cavalos, o que fosse, para tirar a família da capital amotinada. Não resisti sentado e voltei para a janela, apesar dos protestos da minha mãe. Contei-os pelos dedos. Parece estúpido, não parece? Mas foi o que fiz. Como que para tornar real aquilo que estava a acontecer à minha frente. Amélia deu por ela a imitá-lo, acompanhando os nomes que o pai anunciava, dobrando os seus próprios dedos. Nomes que conhecia tão bem, nesta família em que o seu lado materno e paterno se juntavam num só, ou não fossem os seus pais primos direitos. Por exemplo, quando o pai falava de Montpensier, era do seu avô materno que falava, pensou sorrindo. E lá seguiam a passo rápido os Montpensier, as tias Luísa e Clementina. O teu avô, sim, que confusão! O meu tio e teu avô. Montpensier encorajava-os a continuar a caminhar, pegando num dos mais pequeninos ao colo, dando o braço à tua avó, Luísa Fernanda, grávida da tua mãe. A tia Namur e os três filhos pequeninos, e não sei se me esqueço de alguém. Um grupo enorme, facilmente reconhecível pelos revoltosos que barricavam as estradas e que descobriu com horror que no local combinado com Namur só estavam duas carruagens pequenas, uma para três pessoas no máximo e a outra de apenas dois lugares. Encaixaram-se como puderam e nelas seguiram cerca de 15 pessoas. A tua avó Luísa foi levada para casa de amigos, para que não corresse o risco de perder o bebé. Mas a tia Clementina insistiu em caminhar, de braço dado com o marido, enfrentando a multidão que se afastava para os deixar passar. Foram a pé até à estação e apanharam o comboio para Versalhes. Mas ainda era demasiado perto de Paris, próximo demais para ser seguro. Por isso seguiram dali com os filhos para o castelo de. Era lá que toda a família se tinha combinado encontrar. O castelo para onde vamos agora, pai? Perguntou Amélia, subitamente entusiasmada, como se as ondas contra o casco, o sal que lhe molhava a cara e a lua que surgia por entre as nuvens daquela noite de verão a tornassem também a ela parte daquela saga. Sim, para onde vamos? Disse o conde de Paris, suspirando. Mas Amélia, nenhum deles chegou a. Amélia abriu os olhos assustada. Foram presos, pai? Não foram presos, mas o rei percebeu que a revolta se tinha espalhado pelo país, que o caos se instalara e que certamente o queriam ver entre as quatro paredes de uma cela, ou pior. Decidiram que não lhes restava outra possibilidade senão dividirem-se em pequenos grupos e tentar sair do país. O rei e a rainha, os alvos preferenciais, seguiram juntos. Mas estavam constantemente a ser reconhecidos e denunciados. Foram-se escondendo em casas de fiéis servidores, nobres que continuavam leais ao rei, mas mal dormiam, angustiados com a preocupação do que acontecera aos filhos, noras e netos. O meu avô estava sobretudo preocupado com a minha mãe, comigo e com o meu irmão. Sentia-se culpado. Afinal, mandaram-nos ficar, servir a pátria, e de Paris só chegavam notícias de mortes e destruição. De nós ninguém sabia, mas não podiam voltar para trás para nos procurar, porque eles próprios corriam um risco enorme. Acabaram também eles por se separar, viajando em duas carruagens diferentes, puxadas por cavalos de trabalho rural, para darem menos nas vistas. Queriam chegar à costa a todo custo. Sabiam que em Inglaterra seriam bem acolhidos. Mas por que é que se separaram? Não resistiu a perguntar Amélia, que mordia os lábios, lívidos de frio, mas sem uma queixa, não fosse o pai decidir que deviam abandonar o convés e recolher aos camarotes onde a mãe, o seu irmão Filo e a recém-nascida Helena os esperavam. Porque criavam mais suspeitas juntos, apesar de viajarem sob o nome de Monsieur e Madame Lebrun. Já havia piquetes montados por toda a costa, esta costa onde agora vamos desembarcar, porque não era preciso muita inteligência para saber que os avós tentariam sempre uma fuga para junto da Rainha Vitória. Mas salvaram-se, conseguiram fugir, não conseguiram? E os tios e as tias e os primos também, não foi? Insistia nervosa Amélia, saltitando de um pé para o outro, para contrariar o vento gelado que corria à mancha. O Conde de Paris olhou-a, cheio de ternura, que procurou disfarçar, que procurava sempre disfarçar. É claro que a filha sabia que, graças ao bom Deus, todos tinham por fim chegado ao Porto Seguro, uns aos Estados Unidos da América, os reis e a maioria das tias e primos em Inglaterra, onde há 2 décadas viviam em exílio, onde ela própria nascera, em York House, uma casa de tijolo encarnado, sobranceira ao rio Tamisa, rodeada de jardins, onde todos esperavam a hora do regresso. Esperara e planeara o dia de hoje. Não podia abandonar o relato agora, neste momento mágico em que para Amélia tudo fazia realmente sentido, provavelmente pela primeira vez. Agora que regressava à França como princesa de Orleans, tossiu e, num gesto bem característico, puxou a franja da cara e prosseguiu, empolgando-se de novo. Quando a notícia da revolução chegou aos ouvidos da Rainha Vitória e do Príncipe Alberto, que gostavam tanto dos avós, foram dadas instruções imediatas ao cônsul inglês em França, Sir Felhurston Hough, para que tratasse de encontrar os reis depostos e a sua família e os trouxesse sãos e salvos para a Inglaterra. Mandaram patrulhar a costa francesa em busca de qualquer Orleans que estivesse a tentar atravessar e puseram o paquete L'Express ao serviço dos reis. O cônsul encontrou os teus bisavós já no Havre e tratou de os embarcar ao rei com um passaporte falso, passado em nome de William Smith, e à rainha como uma senhora idosa que viajava com a criada, uma mulher que se prestou ao papel. Felizmente o cônsul chegou a tempo, porque o comandante do porto já recebera uma denúncia e queria revistar o barco. O capitão recusou-se a deixá-lo entrar, alegando que tinha de apanhar a maré, mas o homem percebeu perfeitamente o que se passava quando viu no cais o representante da coroa inglesa. O que faz aqui? Perguntou-lhe. Vim despedir-me do meu tio, respondeu o cônsul com o seu ar mais seráfico. Amélia soltou uma gargalhada cristalina que limpou o ar. Que bom, pai! E os reis atravessaram este mesmo canal, não foi? Só que nós regressamos à França, à nossa querida pátria, e eles sofriam a dor de deixar tudo para trás, sem terem feito nada de mal para merecer o que lhes acontecia. Temos mais sorte, pai, não temos? Os olhos do Conde de Paris turvaram-se de lágrimas. Amélia era alta para a idade, a mais velha dos seus 3 filhos, constantemente repreendida no esforço de a prepararem para ser uma princesa exemplar, alguém capaz de dedicar a sua vida ao serviço dos outros, de aniquilar os seus próprios desejos, mas mantinha uma generosidade e uma espontaneidade que lhe lembravam as que também ele tivera em tempos. Por segundos, por milésimos de segundos, lamentou que não pudessem ser um pai e uma filha como todos os outros. Amélia encostou-se discretamente às suas pernas e insistiu baixinho: E o pai? O que é que lhe aconteceu enquanto toda a família deixava a França? O Conde de Paris respondeu, subitamente mais brusco: Essa é outra história que não te vou contar agora. Amélia sabia que a noite chegara ao fim. Fora uma parva em perguntar, quebrando o encanto daquele momento. Irritada consigo mesma, pensou: Nunca vou ser uma princesa a sério, porque não sou capaz de escrever devagarinho, nem falar devagarinho, nem sei esperar. O pai já a levava para dentro. Agora voltaria ao camarote com os irmãos e ao seu lugar de espectadora distante, pensou melancólica. Mas aquela noite, Aquela noite ficaria consigo para sempre. O Conde de Paris abriu a porta do camarote e começou logo a tossir. Isabel, não podias fazer o favor de fumar lá fora? Isabel, sentada confortavelmente numa cadeira de braços, uma cigarrilha acesa numa mão e uma revista displicentemente pousada sobre os joelhos, deu uma gargalhada e, num gesto provocatório, expeliu uma baforada de fumo. O marido encolheu os ombros e sorriu. Não poderia nunca dizer que a mulher o tinha enganado. Desde o dia em que, numa tarde quente de Sevilha, pedira em casamento a infanta de Espanha, 10 anos mais nova do que ele, que Isabel era assim, decidida, arrogante, com um gênio imprevisível, a melhor amazona da Europa, que galopava como ninguém, fosse atrás de uma raposa ou entre os touros nas campinas andaluzas, mas que se revelara sempre leal, fiel e corajosa. Casara com 15 anos, trocara a Espanha pelo exílio em Inglaterra e nem a maternidade, Amélia nascera quando tinha pouco mais de 16 anos, a modificara. Ali estava ela, mãe pela terceira vez apenas há 2 semanas, direita e empertigada, aparentemente sem ponta de nervosismo por se mudar de armas e bagagens para um país desconhecido. O Conde de Paris olhava, refletida no espelho, fingindo-se concentrado, a desenvencilhar-se dos botões de punho, e por momentos os seus olhos cruzaram-se com os dela. Isabel, tirando o cigarro da boquilha e apagando-o lentamente, disse baixinho: Senhor Conde de Paris, sabe que este regresso não vai ser tão fácil como imaginava, não sabe? Luís Filipe acenou ligeiramente com a cabeça. Sim, já tinha percebido que o regresso não ia ser fácil. Partira de França para o exílio como pretendente ao trono. Mas agora voltava decidido a renunciar a um projeto de poder pessoal. Ainda em Inglaterra, o conselho da família Orleans chegara a um consenso. Para que a restauração tivesse alguma hipótese de acontecer, era preciso unir as diversas facções monárquicas em redor de um único candidato, e o escolhido fora Chambord, o seu irascível e insuportável primo da linha Bourbon. O primo, como lhe chamavam, acordava por sua vez nomeá-lo seu sucessor, até porque não tinha filhos. Respirou fundo e olhou para a mulher, tentando esconder a angústia. Não te preocupes, o mal vai pôr-me a par da situação logo que desembarcarmos, disse, sabendo que bastava evocar o nome do tio, o chefe do clã e seu protetor, desde que a mãe morrera, para a conseguir sossegar. Isabel levantou-se e pousou a mão, desajeitadamente, sobre o ombro do marido. Abençoado dia em que o avô escolheu um padrinho rico para o tio Omal, e que o senhor teve a simpatia de morrer e de lhe deixar toda a sua fortuna. Assim, pelo menos, há alguém nesta família com dinheiro. Senão, não sei como é que tínhamos condições para voltar. O Conde de Paris assentiu com a cabeça. O Duque de Aumale, apesar do desgosto de ter perdido a mulher e o seu filho mais velho, praticamente no mesmo dia, conseguira superar a dor e continuar a interessar-se pelo futuro de França. Encantador, mas determinado como nenhum outro, negociara agora as condições para que a monarquia fosse restabelecida, mesmo que a situação o obrigasse a colocar por ora o seu sobrinho em segundo lugar na corrida. Luís Filipe admirava-o, decididamente admirava-o muito. Dentro de meia hora chegamos, Isabel. É melhor preparar tudo. Olhando-se de relance ao espelho, viu-se um homem alto, elegante, o cabelo liso de um castanho claro, com uma melena sempre rebelde a querer cair-lhe para a cara, os olhos cor de avelã, com mil tonalidades diferentes, que, quando observados, se revelavam tristes, uma tristeza que sabia o bem nunca desaparecia completamente. Ali estava, Luís Filipe de Orleans, aos 32 anos. O apito do barco trouxe-o de novo à realidade. Endireitou o casaco e recitou para si mesmo a petição, subscrita por todos os homens da sua casa, no dia em que a queda de Napoleão fora conhecida. A petição que levara à Assembleia Nacional, com 472 vozes contra 97, a abolir o banimento da família real e o trouxera até aqui. Regressar à França não é um favor que reclamamos. É um direito que pertence a todos os franceses e do qual fomos os únicos espoliados. É o nosso país que reclamamos, o nosso país que amamos, aquele que a nossa família sempre serviu lealmente, o nosso país do qual nenhuma tradição nos separa e cujo nome faz bater os nossos corações, porque para os exilados nada substitui a pátria ausente.